Solo 02, questa linea. Solo para uno, dos, un mes más uno, cero. Ingresso na pista 17, chama alinhada e pronto, não beberia aqui mais. São de saber chegada Mari para o nível 060, QNH no 014. QNH no corrijo QNH, agora 014. Copiado, gol no 791, obrigado. Gol no 864, desça via para 2000 pés, QNH no 014. 014, 721. Velocidade e critério. Obrigado. Está pronto? 791, estabilizando ali, já está com a pista vista. 791, chame Torre Salvador em 198, decimal 95. 1895. Obrigado, bom dia. Yeah. O November Link Mike decolou 06, condições de curvar de imediato para cruzar o campo ou prefere ingressar na do vento? Prefiro ingressar na perna contra o vento, então o November Link Mike está mapeado, vai ficar um pouco difícil para a gente. Sim, ingressa na perna contra o vento, limite a carteira 28, tem um tráfego agora na final da 10. Chama para cruzar o campo, você não deve cruzar após o pouso do mesmo. Paciente, vai ingressar na contra o vento, aguardando o pouso do tráfego na 10 e chama para o cruzamento no limite da 28, November Link Mike. Se o senhor chegar no limite da 28 sem autorização, curva à direita e ingressa na contravento novamente. Afirmativo, não vai mais. Eu posso estabilizar no localizador. Quando sair no avião, chame torre 19, decimal 95. 160 graus, 099. Sete no avião, livre pouso, pista 10. No 864 terá condições de efetuar a aproximação? Ah, vamos descendo aqui. Acho que até o próximo durante dá para decidir se não atrapalhar. Entra. Roberink Mais está no limite da cabeceira 28, está no través, vai iniciar a curva à direita. Bababá, Mike, Echo Delta, on visual condition to Salvador report right, Hot Cent, altimeter 71014. Echo Delta climb to 2,000 feet and proceed on Mari arrival. Mike, Echo Delta. Mike, autorizado curvar à direita, prossegue para o cruzamento. Autorizado terminar a curva direita, prossegue no cruzamento, não vendo nem que mais. Papa Tango Eco Zulu November, serviço radar terminado. Chama controle ilhéu, sem 120, décima 1. Uno. Sete 9 1, solo 09, direito 121, décima 1 a 0. Quebrando direito, 121, 1 a 0, gol no 791. Capacete November Yankee Mike, decolado da 1 no 7, na sua escuta. November Yankee Mike, prossiga visual corredor forte, reporte para regresso, mudança de setor. November Yankee Mike, manterá o corredor forte e reportará no regresso. Atrapalha fazer um 360 para a esquerda 864? Negativo, autorizado, gol no 864. Ok, obrigado. Deputado final da 10, gol 1864. Gente, gol 1864. 1864, chama a torre. 1895. 295, obrigado. Gol no 864, final. Pode baixar travado. No 864, posto autorizado no 0, 100 graus, 099. Livre posto, gol no 864. Tuna, Gol Nuno 62. Gol Nuno 62, desça para 2 mil pés, autorizado. Final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 2 mil ILS, X-Ray, 1 no zero, chamará estabilizado, o Gol 1, 1 no 62. Lima, acionamento ou táxi? Táxi, sempre ingresso. Movimento 1-864. 1864, 1-00-059. Ok, obrigado. Serra Lima autorizado ingresso na pista, chama a Leandro e pronto. Boa noite, minha cara. Falou com 5 à direita, 1-2-1, décima 1-1-62, chame Torres, sábado em 1-1-8-9-5. 6-8-9-5, obrigado, bom trabalho, boa tarde. Boa tarde. Mike Eco Delta, autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Solo 218? 2-1-1. 2-1-1. Morre, bom dia, Gol Nuno 62. Gol Nuno 62, chama no externo, vai fazer trabalho. Chamará. Decolagem autorizada no 7 e o vento 1-0 graus 079. Travou externo, Gol 1-1-62. Sim, só mais um minuto, continua a aproximação, guardando o eixo de pouso. Aguardando. 2. Pouso autorizado no 0, no 30 graus, 089. E repouso no 0, aguardando 2. Novembro Mike, o controle. A presente, senhor autoriza ascensão para 2500 pés para treinamento. Afirmativo. Ok, muito obrigado. Tá acendendo a 2500, novembro Mike. É 2, livre pouso no 0, vento uma centena, 4 mais. Obrigado, livre pouso no 0, vou no número 2. Cola da 17, transpara 5406. Uma seta na água, a sua escolha. Sente, quilo se anima, ainda é negativo, contato radar. Prossiga na saída da árvore, subindo para nível 100, quilo se anima. Lima, uma seta na árvore, quilo se anima. Papau, você tem ciência da proibição? Seguinte, nós temos uma ordem judicial aqui que o senhor não pode decolar e também não pode fazer nenhuma corrida na pista. Quilo Serra Nema, contato radar 3 milhas, sudeste do Brasil, Salvador. Sente, Lima. Informar a chefia e retorno. 62, solo 2-0, direito no 255, acione identificação, disse via chegada Mari para 2000 pés, o KNH 1014. Com a chefia, porque a gente tinha que me dar autorização. Fala, vou no momento. Com Delta, contact Salvador Tower, 18.95. No 1-62, confirma? É, 2-3 tentativas no solo, ninguém respondeu. 1-2, 1 decimal, 1-0 solo. Ah, 1-2, 1-0. Salvador, muito bom dia. Voo 1-04 está próximo ao ponto de espera da 1-0. Pronto. 1-0-94, decolagem autorizado no 0, 1-30 graus, 0-94. A linha decola no 0, gol 0-94. Total, Mike Delta, 2LM, down and locked. I tend to leave the city and 2 miles out of India Victor, the land runway 17. Papapá, Mike, Echo Delta. Papapá, Mike, Echo Delta, please confirm your station, sir. To leave the procedure 2 miles out of India Victor. Okay, I know your position. What's your land runway 10 and 17? I'll leave the procedure 2 miles out of India Victor, the land runway 17. Roger, sir, so you're going to circulate on runway 17. Roger, call me again to cancel. Flight plan and go to 17. Take all the best you can for the plan. 094, decolou 23, controle 1208. 208, controle, grato, 0094, bom dia. Doutor Salvador, muito bom dia, gol 1094, decolou na Momo. 1094, contato radar, suba para nível 370, saída Momo. Afirmo, senhor, tem como autorizar o 250 para o gol 1094, deu final? Afirmativo, suba para nível 250, aguardando, confirmação com o centro Recife. Ciente, grato, 250 subindo, gol 1094. Papá, mais regulado on the ground at 26, text into April 04. 094. Autorização presente Frote, desculpa. Foi COG, bom guardante, autorização. Voando COG, bagrata, 0094. Decolagem autorizada na 0140 graus, 0159. 0559. Afirmo, decolagem autorizada na 0120 graus, 0049. Desça ao nível 050, chegada mais. Controle Salvador para Palma de Serra Lima, visual com destino, solicita a mudança de residência e a descida. Serra Lima, pronto para descida, modificado 1428, descida até 2.500 pés, abaixo está a critério do comandante, o controle desconhece tráfego na região que vem interferindo a sua descida, é porta cruzando 2.500 para livrar a frequência. O azul 4082 está autorizado a ProDTAP da presente. Decolou 2.9, controle 1.2.0, decimal 8.0. Controle 1.2.0.8.0.5.5.9.5. Salvador, bom dia, trip 5.5.9.5. Trip 5.5.9.5, contato radar, sobre o nível de voo 2.0.0, na saída da El. Da El para 2.0.0.5.5.9.5. Azul 4082, desce inicialmente ao nível de voo 1.0.0. Chama o centro Recife 12545, secundário 12685. O 4082 está livre da restrição, descendo ao nível de voo 1.0.5.0. Trip 5.2.2.0. O 220 descida está autorizado até o nível de voo 060 na chegada mais. O 220 degrau na descida por gentileza, nível plan de cada. 255, completa final, cheque o trem de pouso, torre 118, decimal 95, vamos pouso. 118, decimal 95, 62. Salvador, o Channel 6255. Channel 6255, pouso autorizado no 0, vento no 50 graus, 08 no asa, ajuste Channel 0 no 4. 5. Siga 5595. Está livre da restrição 080 entre 20 e 30 milhas? Livre. Obrigado. Objetivo número 3, o 5220, estamos operando com radar de rota, sistemas de frequência das aeronaves com 10 milhas. Chama tá. Serra Lima. Se eu der encerrado, liga a frequência para a coordenação, bom pouso. Ciritap 5220. Azul 4082, desça para 2 mil pés, o ajuste 1014, livre LS, reporte estabilizado. 2 mil pés, 1014, livre LS, reportará estabilizado, 4082. Fala 37 à direita no 219. 219? No 211, corrigindo. Corrigindo, 219. Autorizado, chamanhado e pronto. Flip 5220, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 4, vetor para sequenciamento, esquerda para o 040, limite ao lock. 3.000 pés, 040, limite ao lock, Flip 5220, ajuste no 0 no 4. Uniforme alinhado em condições de decolagem, fica autorizado? Com seguro, 5220 da presente, reduza para 180 nós. Presente reduzindo 180 nós. Felipe 5220. Tem tráfego chegando, mantenha o ponto de espera. Azul 4082. 4082, completa final, cheque o trem, torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, azul 4082. Oi, Salvador, bom dia. O azul 4082, final de 7 milhas. Azul 4082, pouso autorizado na 1-0, 140 graus, 0-5 nós, altímetro 0-4. Pouso autorizado, 1014, azul 4082. O esquente uniforme decolado, 41, o controle 1208. Camarão 208, um bom dia, senhor. Bruno, muito bom dia, esse é o esquente uniforme. Whisky Yankee uniforme, contato radar na decolagem, sobre o nível de voo 400 na saída da EL. 400 na ponte da EL, Whisky Yankee uniforme. Não tem mais o tráfego em Duna. Mantenha um ponto de espera. De acordo, eu vou alinhar. Precisa do localizador LS X-Ray, pistão no 05220. 5220, completa final, cheque o trem, torre 118, decimal 95. Final com cheque de trem, 118.95, boa, trip 5220. Salvador, muito bom dia, trip 5220, estabilizado LS X-Ray, pista no zero, acusará. 5220, número 2, na aproximação, aguarda pista livre. 2 aguardando pista livre, trip 5220. Descida, 9.000 km em condições visuais, já no regresso? 82, São Lúcio 44, livre à direita, braço além da zona decimal. 1-1. Externo baixado travado, 35220. 5220, vento em Salvador, 140 graus 089, VV pouso, pista no zero. Pouso, pista no zero, 35220. Papatango, isso que é aqui uniforme, chama Recife, frequência 1251, no secundário 1325. 1251, 1325, uma boa tarde, tchau. Bom voo. Cinco, dois, dois, zero, livra à direita, seu solo aos 47, solo em 1221, decimal 1. 21, decimal 1, uma boa, trip 52. 2-0 207, a linha decola pista no zero, vento uma centena 4 nós. Espera da 1-0 pronto, tá? 3-1-9-1. Confirmando? 3-1-9-1 da TAM, ponto de espera da 1-0 pronto. Cliente, após a rolagem do tráfego da azul na cabeceira, ali mantém. Ali mantém na 1-0, após o azul, tá? 3-1-9-1. 207, decola 249, controle 120, decimal 8. 1208, azul 4277. Bom dia. Controle Salvador, azul 4207, decolado. Azul 4207, acione transponder 5437. Acionando 5437, azul 4207. Brasil 91 no livre decolagem pista 10, vento 1109. Livre decolagem 10, Brasil 121 décima 1, conforme em Atis. São 3815.0.10, pronto para decolar. Torre, TAM 3895. TAM 3895, ali mantém 1 a 0. Ali mantém 1 a 0, TAM 3895. TAM 3191, decolador 53, controle 120, decimal 8. 3 a 0, decimal 8, TAM 3191. Torre, boa tarde. Bom dia, Gol 195, meia próxima. Gol, mantenha ponto esperado 1 a 0. Salvador, bom dia, TAM 3191. Bom dia, TAM 3191, no contato radar, sobe o nível de voo 340 na saída da EL. 340 da EL, confirma como recebe, está recebendo bem o TAM 3191? Estimativa 55. Grato. 3895, livre decolagem meu zero, vento uma centena, 9 mais. Zarna 3325, azul 4207. Bom dia. Tango Índia Bravo, VT Salvador 1, 10 graus, 10 nós, e o ajuste 10 no 4, por conta e risco, reporte fora do solo da Enremar. Tango Índia Bravo. Inicialmente, decole com proa da pista 17. Dois desse nível de voo 050, chegada à mar. Por conta e risco, reporte fora do solo da Enremar. Dá 3895, decolado aos 5,6, controle 120, decimal 8. 3895. Salvador, bom dia, dá 3895, cruzando 1200 na Dael Almeida. 1556 ali, mantém 10. É, mantém 11. 40 na saída da El. 340 na da El. Está de voar da El, da presente? Mantendo o perfil, terceira aeronave na saída. É, mantém, mantendo o perfil. Lembra aí aqui, Mike, via corredores, reporta rotatório e visão com campo. Índia Bravo, considere fora do solo 58, direto pro Adenrimar. Controle de saída em 120, decimal 8. 1208, vai, decolou, vai com o pro agora da Fonte Nova. Controle de Salvador, o Papa Romeo, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, direto Fonte Nova, autorizada, reporte, autorizado, reporte no local de sobrevoo. Positivo, vai chamar no local de sobrevoo, Bravo. Torre Salvador, gol no 790, ponte 090, Bravo. No 790, ali mantém, pistão 0. Ali mantém, 790. Gente, Papa Romeo, Kilo Serra Lima, voe na Proa de Mar e submantenha o nível 090, acione 0123, Kilo Serra Lima na chegada Mar, que é NH em Salvador na 04. Decolada aos 1500, controle 1208. 208, bom, 5 meia. Dan 3191, chama Recife, frequência 1251, secundário 1-3325. 2-1-3325-3191. Oi, Salvador, boa tarde, Golano 556, tá aí da Elna, se escuta. Golano 556, contato radar, sobe o nível 360 na saída da Elna. 556. Controle, papapapá, boa tarde. Boa tarde, mais Juliette Romeu, prossiga. Mais Juliette Romeu, Serra Índia com Índia, pra Serra Índia com Índia, local. 150 nós, correção. 160 graus, 10 nós. Teve decolagem, 750 a nós, eu ia pra casa. 118, decimal 95. Chega pra torre. De voo 100, chegada a Mari pro ditado. É, a norte da 28, em Lauro Freitas, próximo a ela. Presente, da presente, acompanhe a linha da Estrada do Coco e reporte na vertical de Lauro de Freitas, evitando a final da 28 e da 17. Evitando a final 28 e 17 e visual coronado que acaba de decolar. 1790, decolado aos 1502, controle 1208. Voo 208, boa. 1790. Salvador, bom dia, 1790 da Gol.